Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, na antena da SBSR, na próxima hora, já sabem, a toada costumeira, não há palavra cantada e quase só temas instrumentais à volta de uma série de géneros, e hoje começamos com uma forte carga eletrónica. Caterina Barbieri está de volta com Ecstatic Computation, ela que já passou por Portugal no ano passado pelo Semibreve, também pelos Jardins Efêmeros. A música da italiana residente em Berlim aposta na repetição, na sequência, a explorar o efeito psicofísico desta música circular. Começamos com Bow of Perception, é um dos temas do último de Ecstatic Computation, disco de Caterina Barbieri. Boa noite, bem-vindos. before sunrise is soaked with light. Rosy color tints buildings, bridges, and the Seine. I was here when she, with whom I walk, wasn't born yet. And the cities on a distant plain stood intact before they rose in the air with the dust of sepulchral brick. And the people who lived there didn't know. Only this moment at dawn is real to me. The bygone lives are like my own past life, uncertain. I cast a spell on the city, asking it to last. Thank you. Começámos com uma peça do novo trabalho de Caterina Barbieri, fomos depois até à reedição de Blue Notebook, um disco que fez o ano passado 15 anos, pertence ao repertório de Max Richter, foi na altura uma espécie de grito de revolta a propósito da invasão do Iraque. Conta com Tilda Swinton a fazer algumas leituras da obra de Franz Kafka, de Blue Octavo Notebooks, e também de Czeslaw Miloš, livros Hymn of the Pearl e Unattainable Earth. Nesta reedição do ano passado há por lá remisturas de Jlin e Conks on Pax e também um tema nunca antes editado. Recordámos Shadow Journal, música de Max Richter, para entrarmos na nova aventura de Christopher Williams, e ele apresenta o disco com uma pequena frase: este trabalho deve ser ouvido 15 minutos antes do sol se pôr. É esta a atmosfera de Sunset, e por aqui vai rodar agora de Christopher Williams a nova Coast. Por aqui, duas de Teen Days, o projeto de quase uma década de Jameson Isaac. O disco novo chama-se Bioluminescence. Ouvimos An Ocean on the Moon e Drifts, ele que vai balançando-se entre a música eletrónica e a outra mais orgânica. E seguimos em frente com um duo que edita pela russa Dronarivm, chamam-se Pearl and Proto, constituídos por Ludwig Simbrelius e Sasha Katz, esta violinista e também cantora. Aqui muitas gravações de campo em Sublife. É o tema título do novo trabalho de Pearl and Proto. Dark Morph, a primeira vez por aqui do trabalho que junta o frontman do Sugar Ross, John C., ao compositor sueco Carl Michael von Auswolf. Há muitos sons recolhidos de baleias, morcegos, enfim, de algumas criaturas difíceis de identificar. Do título homónimo Dark Morph Becca Tovuto, logo a seguir Slow Burner e do novo Sunday Mornings Are for Piano, recolhemos Mind Be Still. Este trabalho resulta de um conjunto de temas tocados ao vivo em manhãs de domingo, depois regravados para 10 canções que compõem este Sunday Mornings Are for Piano. Mind Be Still de Slow Burner, para quase no final deste programa entrarmos na música de um canadiano que não editava há 5 anos, vem de Montreal, é um dos nossos preferidos, chama-se Kyle Bobidan, agora de From Here to Eternity e até ao final, Preludium Aeterna. altura de fecharmos este Em Transe. Já sabem, no sítio do programa encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. O podcast pode ser encontrado na loja do iTunes e também, claro, em radiotrans.blogspot.com. Vai terminando Preludium Aeterna. É um dos temas de From Here to Eternity, belíssimo regresso de Kyle Bobby Dunn. Nunca se percebe bem o que soa, se sintetizadores, se instrumentos de corda ou de sopro. Está lá tudo na obra de Kyle Bobby Dunn. Terminamos com Preludium Aeterna, prometendo regressar de hoje a 8 dias. Boa noite, até à próxima.